Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta tarde abençoada aqui no CECAP. Começamos o ano aqui com a nossa palestra. A gratidão por podermos estar sempre aqui presentes, comentando as passagens do Evangelho, comentando a nossa doutrina espírita que nos traz tanto conhecimento e é um instrumento da nossa evolução espiritual. Todos nós somos espíritos encarnados que estamos temporariamente vivendo uma vida material. Um dia nós partiremos, aí no futuro retornaremos à Terra novamente, novamente renascendo, e assim vai se dando a nossa evolução. E como que o espírito faz para evoluir? Como que o espírito vai de vida em vida evoluindo? Evolução significa transformação, transformar para melhor, aproveitar as experiências que nós tivemos, boas ou não, positivas ou negativas, e a partir dessa experiência a gente produziu uma mudança em nós. Uma forma de a gente checar se nós estamos evoluindo espiritualmente quando nós estamos encarnados é verificar se a gente é diferente em algum momento da vida, se a gente adquiriu alguma virtudezinha, alguma qualidade. A gente não vai pensar que a gente adquire todas as virtudes de uma hora para outra, que a gente vai se transformar muito, mas que alguma coisa nós temos que ter de melhor do nosso passado para o nosso presente, nós precisamos ter. Porque senão nós estaremos estagnados, não estaremos aproveitando a experiência necessariamente. Porque a gente pode repetir experiências muitas vezes até entender o que elas significam. Já ouviram falar das pessoas que passam por problemas que parece que se repetem ao longo da vida? Passam anos na vida da pessoa e ela sempre lidando com a mesma dificuldade. E a pessoa até pergunta, meu Deus, por que isso? Por que eu passo por esse problema sempre? Por que que isso nunca se afasta de mim? São problemas que muitas vezes o indivíduo repete ali a experiência, por quê? Ele ainda não aprendeu algo com aquela experiência. Ele não adquiriu um conhecimento ainda a partir da vivência que ele teve que desse a ele condições de se modificar. E o que nós podemos fazer para mudar a nossa vida? O que nós podemos para aproveitar as experiências da vida de uma maneira positiva? O que nós podemos fazer? O Evangelho traz uma série de instruções, de orientações. Todo o conjunto dos ensinamentos espirituais que nós temos, que se reúne em torno das lições luminosas do Evangelho de Jesus, porque a finalidade da doutrina espírita é justamente trazer ao nosso conhecimento presente algo do Evangelho que nos escapa pelas tradições, pelas convenções de inúmeras religiões. No Espiritismo, a gente busca a essência dos ensinamentos de Jesus, aquilo que tem uma ligação com o conhecimento espiritual. Porque nós entendemos que o conhecimento espiritual verdadeiro é uma força poderosa para a produção de mudanças no espírito. Quando a gente passa a entender a mensagem de Jesus verdadeiramente e a gente aplica essas lições em nossa experiência, nós vamos de alguma forma produzir alguma mudança em nós. Se a gente entender bem as lições de Jesus e a gente conseguir pelo menos tentar algo em relação a elas, nós vamos produzir mudanças. Nosso tema da palestra desta tarde, aprendizado e renovação, é justamente trazermos algumas dessas passagens dos evangelhos que nos mostram o quanto o conhecimento espiritual ele é importante para a nossa elevação, para a nossa transformação, ou seja, para a nossa evolução. Há um episódio muito interessante que é narrado por Lucas, que vamos chamar de a filha de Jairo, porque um principal personagem dessa história que foi vivida ali junto a Jesus era um homem de nome Jairo. Acho que já ouviram essa história alguma vez. Um homem desesperado, aflito com a doença da sua filha, e é uma história que se repete ao longo dos séculos em muitas famílias. Pais e mães desesperados com as enfermidades dos seus filhos. E eles vão buscar quem eles acreditam que possa ajudar. Naquele tempo, Jairo foi buscar Jesus. Jesus, quando caminhava pelas ruas, atraía muitas pessoas. Criava ali, muitas vezes, um tumulto em torno de Jesus, porque todo mundo queria ver, tocar, se aproximar de Jesus. Tamanho magnetismo que ele tinha. Tamanha capacidade de irradiar energias salutares, vibrações amorosas, de irradiar fluidos revitalizadores. E Jesus era uma figura que despertava a curiosidade e atraía as pessoas. De alguma forma, as pessoas intuíam que Jesus tinha algo a oferecer a elas. E no meio desse momento em que Jesus está cercado de povo, aparece Jairo e pede para que ele, Jesus, fosse até a casa de Jairo para curar a filha dele. E foi nesse momento, então, quando ele faz esse pedido, que aconteceu aquele episódio também muito bonito do Evangelho, que é a mulher hemorrágica, em que a mulher, no meio daquele tumulto, tenta tocar Jesus, e ela toca somente as vestes de Jesus. E é quando Jesus se vira para os discípulos e pergunta: quem me tocou? Aí Pedro fala: mestre, não tem como saber, é uma multidão aqui. E aí a mulher, com medo, se apresenta a Jesus. Só que antes Jesus falou que ele entendia por que, que alguém tinha tocado nele de uma maneira especial. Porque Jesus disse que sentia saindo dele uma força. Era aquele magnetismo maravilhoso de um espírito puro encarnado, que era capaz de produzir mudanças extraordinárias em qualquer outra pessoa. E aí então, depois que passa esse momento que Jesus fala para a mulher hemorrágica, então: filha, tua fé te curou, porque ela acreditou tanto naquele momento em Jesus, que ela foi capaz de atrair para ela aquele fluido que trouxe a cura daquela hemorragia. Mas aí então, Jesus ia atender o pedido de Jairo, ia até a casa dele. Só que nesse instante chega alguém da casa de Jairo e fala que a filha tinha morrido. E aí Jairo fala: mestre, não vai ser mais necessário, minha filha morreu. E Jesus fala para Jairo: calma, apenas creia, apenas acredite. E Jesus foi com Jairo até a casa. Chegando lá, muitas pessoas chorando, pessoas desesperadas, a mãe muito angustiada, e Jesus fala: calma, não precisam ficar assim, a menina apenas dorme. E naquele momento as pessoas ficaram falando: quem é ele para falar isso? Jesus vem falar isso aqui? Nós sabemos que ela está morta, nós vimos. Provavelmente ali estavam as pessoas que já tinham visto a morte de muitas crianças, de muitos jovens. A filha de Jairo tinha 12 anos nessa época. Provavelmente ali estavam pessoas que sabiam realmente quando um corpo perece. E elas faziam essa afirmação contrária ao que Jesus estava dizendo, afirmando: não, ela está morta sim, porque eles se baseavam na experiência de vida deles, naquilo que eles tinham aprendido até então. Eles não sabiam que, se eles conheciam a morte, Jesus conhecia a vida. Jesus sabia que aquele espírito não havia completado o seu desligamento do corpo. Não havia concluído ainda a morte. Porque é assim que acontece mesmo com a morte. Quando todos nós morremos e os médicos, os equipamentos acusam que houve a morte, ainda não há o desligamento completo do espírito ali. Por isso que há recomendações muito certas para que nunca se desrespeite o corpo que acaba de morrer, porque o espírito ainda está ligado àquele corpo, não se desvencilia completamente os laços ali. E hoje há inúmeras histórias de pessoas que retornam à vida mesmo depois de alguns minutos de parada cardíaca, de pessoas que recobram a vida sem aparente intervenção nenhuma aqui material. Então, Jesus, ele entendia todo aquele quadro que a menina estava envolvida. Mas as nossas lições dessa tarde, não vamos buscar essa questão da cura. que é tão importante, que todos nós buscamos tanto, às vezes desesperadamente, para obter a cura ao nosso enfermo que está ali quase perecendo ou que está sofrendo com uma enfermidade. Nessa primeira lição do Evangelho da tarde, nós temos que trazer à tona a diferença que existe entre o conhecimento comum que as pessoas vão obtendo pela sua experiência diária, o conhecimento de vida que nós vamos tendo, e que ele é limitado, e que ele está aqui dentro das nossas possibilidades. Certamente há muitas coisas que nos passam desapercebido, por mais que tenhamos vivido em uma vida, por mais que tenhamos vivenciado inúmeras situações, o nosso conhecimento de vida, ele é sempre limitado. Ele é limitado ao nosso mundo, à nossa realidade, à nossa vivência. Aquelas pessoas podiam falar que a menina estava morta porque eles não entendiam da complexidade que existe na ligação espírito-corpo. Eles não entendiam que existiam situações em que muitas vezes aparenta haver a morte, quando na verdade não há. Eles eram pessoas que estavam muito seguras da sua experiência de vida e por isso afirmavam, ela está sim morta. Isso nos traz uma reflexão. O quanto que nós não afirmamos, atestamos e até brigamos por ideias que nós afirmamos ser muito certas, certas convicções, certas ideias, e nós muitas vezes não queremos ouvir a opinião do outro. Será que a outra pessoa não tem uma experiência a mais do que nós, que dá a ela uma forma de ver diferente? Será que ao longo da nossa vida nós nos temos confiado demais nas nossas convicções, sem nunca questioná-las, sem nunca passar a limpo aquilo que nos leva a crer de uma forma ou de outra? Porque aquelas pessoas, elas tinham razão em dizer que a menina estava morta, dentro da limitação do conhecimento delas, dentro da experiência. Quando chega alguém de condição superior, dotado de uma experiência que aqueles espíritos daquela época levarão ainda muitos milhões de anos para atingir, o conhecimento delas era nada. Isso deve nos fazer, então, refletir. O quanto nós não estamos limitando a nossa percepção da vida, a nossa compreensão da realidade, apenas por aquilo que nós vivemos, apenas por aquilo que nós sentimos, daquilo que nós experimentamos. Nós sempre temos que ter um certo pé atrás com as nossas convicções, assim. Aquilo que a gente passou a determinar, isso é o certo e isso é errado. Isso não quer dizer que a gente vai relativizar o certo e errado. Porque certo e errado continua sendo certo e errado sempre. O problema é, nós sabemos realmente o que é errado? Nós sabemos realmente que é o certo? Nós podemos afirmar que tal situação é totalmente ruim, sendo que a gente ainda não tem o conhecimento de vida que outras pessoas têm e que aquela experiência que a pessoa buscou foi a melhor que ela pôde atingir até aquele momento? Quantas das nossas opiniões não são fundamentadas em preconceitos que nós adquirimos ao longo da vida? O quanto das nossas ideias não são fundamentadas em interesses imediatistas que nós temos, e aí a gente cria uma explicação para dizer, era tudo bom do jeito que eu dizia que era. É tudo certo do jeito que eu afirmo. A gente pode aplicar isso à nossa ideia de que antigamente tudo era muito melhor do que hoje. De que antigamente nós estamos falando? De alguns anos atrás, de alguns séculos. Nós estamos falando de antigamente na cidade que nós morávamos, ou era o antigamente num outro local em que os costumes, as atitudes eram outras? Essa é uma ideia muito forte que as pessoas têm, de querer negar todas as conquistas do presente para dizer que o passado era muito melhor. Mas no passado tinha muitos problemas também, tinha muitas dificuldades, muitas lutas, tinha muitos impedimentos na vida humana. Então percebam que quando a gente afirma algo, a gente tem que estar mais convicto do que aquilo representa. Para a gente não cair nessa mesma situação dessas pessoas afirmarem algo que nós atestamos que é verdade e de repente a gente descobre que não é. De repente a gente descobre que tinha uma situação que nos fugia ali da capacidade de compreender. Nós temos que fazer isso ao longo da vida, o tempo todo, porque senão nós conservaremos certas ideias, que a gente diz que elas são ideias cristalizadas. Ideias que nos fazem ficar parados no tempo, porque elas são a interpretação de uma época e não do presente. Aí alguém poderia estar agora pensando e argumentaria, mas Antenor, quer dizer que tudo que vier então de novo, a gente tem que assimilar? Não, não é isso. Mas tudo que vem de novo, a gente tem que analisar, tem que pensar, tem que refletir, tem que ouvir mais pessoas falando sobre aquilo antes da gente dizer eu sou a favor, eu sou contra tal ideia. Antes de alguém chegar e dizer para você faça isso ou faça aquilo, tudo tem que ter muita análise, tudo tem que ter muita reflexão. Nós não podemos também simplesmente abandonar tudo que sabemos, tudo que acreditamos, tudo que já vivemos e vivermos nas ondas dos modismos. Porque aí está um outro gravíssimo problema que nós temos. É a gente comprar as ideias porque alguém falou, porque alguém nos disse, porque alguém nos coloca. Porque alguém disse, faça assim ou faça aquilo. Está todo mundo fazendo. Isso é um grande problema. Sandro. Isso é um grande problema. Quando a gente vai aderindo aos modismos. E a gente vê isso hoje acontecendo muito com os jovens. Eles vão comprando ideias que são divulgadas como isso é o certo, isso é assim, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. E eles vão assimilando essas ideias, sem ter ainda a reflexão necessária. Então, ao mesmo tempo que nós não vamos ser pessoas com ideias cristalizadas, nós vamos nos preservar dos modismos, das ideias que tentam a todo custo fazer com que a gente adquira essas ideias. Que a gente possa ter a capacidade de refletir em tudo que a gente vivencia, em tudo que nos chega. Tudo que nós aprendemos, temos que refletir mais antes de assumir essa ou aquela atitude. Porque a nossa experiência, ela é muito limitante na possibilidade de nos dar conhecimento. O conhecimento vindo da experiência, ele é muito válido e positivo, mas ele é limitado. Então alguém poderia dizer, então vamos partir para um estudo mais sistemático da vida. Vamos nos matricular em cursos, vamos estudar, vamos fazer faculdade, pós-graduação, vamos ler muitos livros. Será que ali nós vamos encontrar pessoas também totalmente aptas a conhecer tudo sobre a vida? Será que quem estuda muito também sabe tudo sobre a vida? E veja, não vamos dizer que estudar muito é algo ruim. Pelo contrário. Todos nós podemos e devemos estudar muito em nossas vidas. Mesmo que a gente não vá fazer faculdade, mesmo que a gente não vá fazer curso nenhum, nós podemos nos informar, podemos nos instruir, podemos buscar o conhecimento e essa é uma busca necessária e válida. Mas sem a ilusão de acreditar que o conhecimento formal do mundo vai nos dar a compreensão de tudo sobre a vida. E sobre essa situação, nós temos uma passagem do Evangelho belíssima, que é aquela em que Jesus falou para Nicodemos sobre a necessidade do Espírito reencarnar. Naturalmente, ele não falou com essas palavras, mas quando interpretamos o trecho do Evangelho de João, no capítulo 3, é muito claro, de uma forma simbólica, o que Jesus está falando ali. Ele fala do Espírito que reencarna. Nós não vamos analisar a reencarnação hoje. Já tivemos oportunidade em outra época de falar sobre isso. No futuro falaremos. Mas nós vamos refletir sobre uma situação especial de Nicodemos nessa conversa com Jesus. Nicodemos era um fariseu, um homem muito culto. Eram as pessoas que estudavam todos os ensinamentos de Moisés, ou seja, estudavam a lei. Estudavam os livros sagrados e eles tinham um grande conhecimento. Eles eram os intelectuais da época e eram lideranças. Eles ajudavam o povo e, de certa forma, também atrapalhavam, porque, infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Muitas vezes, aqueles que detêm o poder do conhecimento não trabalham apenas para o bem dos seus irmãos. às vezes acabam criando problemas, manipulando as pessoas. Mas Nicodemos era uma daquelas pessoas dos fariseus, então, que tinha boas intenções. Ele era um homem bem intencionado e sério. E ele foi procurar Jesus num momento especial. Ele foi procurar Jesus à noite, quando não tinha o povo ali próximo. Assim ele poderia ter uma conversa de um nível mais elevado com Jesus. Não sabemos se ele talvez quisesse se poupar de algum tipo de constrangimento, porque se vissem ele, um fariseu respeitado, junto daquele rabi galileu, que já era rejeitado pela maioria dos fariseus, talvez ele tivesse alguma consequência. O fato é que quando Nicodemos chega para conversar com Jesus, Jesus fala para ele assim, solta na lata, como a gente diria hoje em dia. Em verdade vos digo que é necessário que você nasça de novo, ou que se renasça novamente. E aí Nicodemos não entende exatamente o que, que Jesus quer dizer com essa fala. Necessário que se nasça de novo, ou que alguém se renasça. E aí Jesus desenvolve um diálogo totalmente emblemático ali com ele, quando ele fala do Espírito que sopra onde quer. O fato é que um pouco mais adiante nessa conversa, Jesus vai falar para Nicodemos assim: como pode você, um mestre em Israel, ou seja, uma pessoa que tinha o papel de instruir o povo, como você pode ignorar essas coisas? Isso porque o conhecimento da reencarnação não é novo. O conhecimento da reencarnação não foi instituído pelo Espiritismo. Ele faz parte da tradição religiosa humana por volta de 10 mil anos. Por 10 mil anos, a humanidade já cultiva a ideia da reencarnação. Na China, no Egito, no Oriente Médio, os próprios estudiosos dos ensinamentos mais secretos que têm embutidos na tradição da cultura judaica, entendem e reconhecem que existe a reencarnação. Então ele, naquela época, já deveria saber disso. Mas aí então Jesus confronta um homem tão culto, tão inteligente. Como podia ele não saber do que Jesus estava falando? Essa situação nos mostra que mesmo uma pessoa que está culturalmente privilegiada, que está numa situação muito favorável, que teve muita oportunidade de estudar, de se formar, de adquirir conhecimento, mesmo essa pessoa está limitada na sua capacidade de compreender a vida. Mesmo o homem aparentemente mais culto, ele vai ter as suas limitações. E isso serviria para todos nós, para nunca nos sentirmos inferiores diante de ninguém que detém um título de doutor, um título de que é engenheiro, advogado, ou que ele é um professor. Nunca nos sentirmos abaixo dessas pessoas. Respeitá-los sim pela conquista, porque adquirir um título desse levou a eles um trabalho, um empenho. Mas nós não somos inferiores a ninguém, porque tal pessoa detém mais conhecimento formal do que nós. Sabe por quê? A nossa experiência de vida pode nos dar saberes que aquela pessoa não tem, nem na experiência de vida dela, nem nos cursos, nem na formação acadêmica que ela conquistou. Então nunca nos sintamos inferiores diante de ninguém, porque tal pessoa sabe tais coisas e eu não. Para Deus não existem filhos que são melhores uns do que os outros. E na sociedade, as leis garantem que os direitos são iguais para todos, letrados e não letrados. Todos têm os mesmos direitos. Então não nos sintamos inferiores. Respeitemos a autoridade do conhecimento, mas nunca nos sintamos inferiores. Porque até mesmo eles, os doutores, têm limitações na sua capacidade de compreensão. Por isso que quando alguém se enuncia, ah, fulano é doutor de tal, está falando tal e tal coisa, vamos respeitar a sua opinião, mas não vamos comprar essa opinião imediatamente, não vamos aceitar simplesmente porque a pessoa que nos falou aquilo ostenta tal ou tal título. E hoje a gente vê que as pessoas querem fazer prevalecer certas ideias afirmando A ciência comprovou, o cientista comprovou aquilo. É muito difícil hoje em dia a gente poder afirmar que certas afirmações desse tipo são realmente científicas. A gente tem que ter uma certa cautela com tudo isso que nos afirmam. Porque muitas vezes as pessoas têm interesse de dizer, porque é um médico, porque é um estudioso de tal assunto, porque é um outro que tem determinado conhecimento, determinado título, só porque ele falou que aquilo é verdade, as pessoas vão seguir. E não é necessariamente. Existem questões que são muito polêmicas ainda. Existem debates que ainda estão muito sendo ainda necessários ser aprofundados. Certas coisas que hoje anunciam nos meios de comunicação, ó, a medicina, a psiquiatria chegou à conclusão que tal coisa é normal, que tudo isso está tudo certo, que não tem problema. Existem problemas nos próprios meios acadêmicos de definir o que é certo e o que não é ainda. Aparecem pessoas defendendo ideias que, quando a gente vai ver, outros são contrários. É que para o grande povo, assim, às vezes fica difícil selecionar as informações. Por isso que nada que nos venha afirmando é isso, é aquilo, nós vamos simplesmente aceitando porque vem de uma determinada pessoa. Todo conhecimento humano, ele é muito importante, mas ele não deve servir de forma a um impor as suas ideias sobre os demais. Por isso que nós precisamos nos instruir. Por isso que nós precisamos ler mais, nos orientarmos mais. Precisamos conversar com mais pessoas que tenham mais informações. Mas não é chegar para uma pessoa e transferir para essa pessoa a responsabilidade da busca que nós temos que fazer pelo conhecimento. Por exemplo, chegar aqui para mim e falar: Antenor, o que você acha dessa situação? Eu posso dar minha opinião, meu ponto de vista. Mas ninguém deve comprar essa explicação porque fui eu que falei. Ou porque foi alguém outro. Tudo deve ser por nós buscado, examinado, refletido, para que a gente possa chegar cada vez mais perto da compreensão da realidade. É uma coisa trabalhosa, porque é mais fácil ter alguém dizendo para nós: faça assim, siga isso, obedeça aquilo. Porém, isso não nos liberta. Evolução espiritual significa, sobretudo, nós termos responsabilidade pelas nossas escolhas. Não ir pela cabeça de ninguém. Não seguir as coisas porque simplesmente alguém afirmou, mas porque nós fomos capazes de analisar e entender aquela situação. Enquanto nós somos manipulados, nós não estamos evoluindo. Enquanto a gente segue a opinião do outro sem uma análise profunda da nossa parte, nós não estamos evoluindo espiritualmente. Então, se nós quisermos realmente tomar conta da nossa evolução, nós devemos buscar incansavelmente o conhecimento, seja pela nossa experiência, seja pelo conhecimento formal. E essa grande busca é que vai nos permitindo evoluir. Concluindo a nossa análise desse momento, há uma limitação no conhecimento formal. Essa imagem foi retratada por um artista, já que ninguém viu o encontro de Nicodemos e Jesus, ela é muito emblemática. Observam aqui essa luz no fundo? Não é simplesmente o que eles estavam conversando à noite. Naquele momento, quando Jesus, o mestre dos mestres, transmitia a ele as suas colocações, ele estava transmitindo a luz do conhecimento que é capaz de iluminar o indivíduo, a luz que é capaz de espantar as trevas. A gente pensa que as trevas é o domínio do mal sobre a vida humana, mas na verdade o domínio da ignorância sobre a nossa vida são as verdadeiras trevas. É a ignorância das leis divinas que leva o homem a praticar o mal. É o desconhecimento das leis divinas que leva as pessoas a errarem. E como que a gente pode descobrir essas leis? Como a gente pode transformar a nossa vida através do conhecimento espiritual? Porque, afinal de contas, a finalidade maior do Espiritismo, ao nos trazer a mensagem de Jesus reexplicada, reapresentada para nós em forma mais compreensível, desprovida de tudo que as religiões criaram em torno de uma forma materializada, é fazer com que esse conhecimento nos ilumine. Ou seja, produza mudanças em nós, traga transformações. E nós vamos entender que isso é extremamente importante, o ato de buscar esse conhecimento, de tentar entender o mundo de uma forma nova do que aquela que nós fizemos até então. Nós temos que buscar o conhecimento espiritual para que esse reino dos céus, do qual Jesus falou muitas vezes, ele possa de fato se instalar em nós. Muitos pensam que o reino dos céus é um domínio dourado, além da vida material aqui. É um lugar esplendoroso que chamaram de paraíso, chamaram de céu. Mas, na verdade, o reino dos céus é algo que nós portamos dentro de nós. Quando Jesus usou a expressão reino dos céus, ele estava usando uma metáfora, uma linguagem para dizer, olha, existe algo muito especial para a vida humana, que é o reino dos céus. Mas esse reino dos céus é algo que se conquista internamente. E a gente conquista o reino dos céus nos dispondo à transformação, a nos dispondo a mudar, a deixar aquela pessoa que nós já fomos até então, cheia das nossas certezas, que são fundamentadas nos preconceitos, na ignorância, e adquirirmos um novo conhecimento. E há uma passagem do Evangelho belíssima que nos dá a entender essa necessidade de conhecimento que nós temos que ter para alcançar o reino dos céus. Certa vez as mulheres se aproximavam trazendo os seus filhos para que Jesus os abençoasse. E Jesus, percebendo ali aquela movimentação dos discípulos, eles achavam que as crianças não teriam utilidade nenhuma de ouvir Jesus. Eles não entendiam que Jesus, só de tocar numa pessoa, revitalizava o corpo dela, livrava essa pessoa de vibrações ruins lançadas por espíritos inferiores, acabava melhorando muito a vida das pessoas. Eles ainda não tinham entendido bem isso. Mas então Jesus fala para eles, olha, deixa as crianças virem, deixa elas se aproximarem. E as abençoava, e numa dessas ocasiões ele disse que quem não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Essa passagem do Evangelho, ela nos permite interpretar que o reino dos céus seria uma condição de vida superior, que só aqueles que tivessem a pureza simbolizada pelo estado infantil é que atingiria esse reino. Mas nós podemos entender essa passagem também como sendo a necessidade do indivíduo aprender mais para alcançar esse reino interior, para alcançar o reino dos céus. Porque quando nós vamos buscar qual é a principal característica das crianças, nós vamos identificar nelas uma avidez pelo conhecimento de mundo. As crianças, elas desejam o tempo todo descobrir o novo, entender, dar significado ao mundo. Quando Jesus fala que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, ele está dizendo que se nós não tivermos disposição de aprender mais sobre a vida espiritual, de nos iluminarmos mais com o conhecimento espiritual superior, esse reino não chegará até nós, ou nós não chegaremos a esse reino. Se nós não tivermos a disposição da criança, que está sempre buscando entender, compreender a vida, e essa é uma característica que elas expressam pelos inúmeros porquês que elas vão produzindo. A criança, ela pergunta por que o céu é azul, por que que tem a chuva, por que que nós ficamos doentes, por que nós temos isso, por que nós passamos por aquilo. A criança, ela é muito perguntadeira, como diriam alguns. E isso é algo extremamente positivo, que infelizmente, através da educação, o que que a gente faz com as crianças? Vai tirando delas esse desejo do saber, esse desejo do conhecer. Nós vamos silenciando a criança progressivamente, até uma hora que a gente se depara com o nosso filho, que ele já não quer mais perguntar coisas para nós. Ele já não tem mais interesse. Será que é porque houve uma mudança na vida dele? Ou porque nós, de tanto falar, agora eu não posso, deixa dessas ideias, vai cuidar da sua obrigação. Será que nós não vamos silenciando essa criança? E ela vai entendendo que nós talvez não queremos essas perguntas? Ou, quando nós começamos a falar, eu não sei, isso não me importa, nós estamos dizendo para ela, olha, o conhecimento do mundo não é importante. Mas mesmo que a gente não saiba a resposta de uma criança, a gente pode orientá-la de uma forma muito sábia. Eu não sei, mas vamos procurar juntos saber? Quando você toma essa atitude junto a uma criança, você está mostrando a ela, olha, o ser humano ele é limitado no seu conhecimento, mas se ele se esforçar e buscar, ele alcança as respostas que ele pretende. Quando a gente age junto assim à criança, a gente mantém vivo dentro delas a importante e necessária característica humana de perguntar o porquê das coisas. O porquê as coisas são de um jeito ou de outro. E nós precisamos, se queremos evoluir espiritualmente, manter isso dentro de nós. Continuarmos fazendo os porquês. Por que a vida é assim? Por que ela é daquele jeito? E sempre buscarmos as respostas. E sempre nos movimentarmos para adquirir esse conhecimento superior. E sempre buscarmos nos iluminar. E buscarmos o conhecimento principalmente para confrontar a pessoa que nós somos com a pessoa que nós necessitamos nos tornar. Passar em análise cada um dos aspectos do nosso ser. Realmente produzir mudanças e não esperar as dores para nos produzir mudanças. Muitos só se modificam porque passam por grandes provas, por grandes dores, por grandes lutas. Passam momentos de tamanho medo que aí eles percebem, a vida deve ter algum outro significado, algum outro sentido. Eu preciso fazer algo novo. O Evangelho tem uma passagem muito ilustrativa sobre isso. Certa vez, Jesus foi confrontado por aqueles mesmos fariseus que estavam sempre ali debatendo com ele. Não eram todos os fariseus tão bem intencionados quanto Nicodemos. Muitos queriam observar em Jesus alguma falha para, através desse suposto erro de Jesus, poder mobilizar as pessoas, as leis contra Jesus. E é quando uma vez chega uma multidão trazendo uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Eles faziam isso baseado num antigo mandamento da lei de Moisés. Está lá no livro de Levítico. Que a mulher e o homem adúltero teriam que ser apedrejados até a morte. Curioso que era só a mulher trazida ali e o homem. Não trouxeram. Mas a mulher então é apresentada para Jesus e os anciões ali perguntam. A lei manda apedrejar essas tais. E você que é mestre, o que você diz? Jesus tinha compreendido ali o grande drama daquelas pessoas. Ali todos eram vítimas de algum tipo de perturbação. A mulher porque tinha errado. Os homens porque tinham se deixado dominar pela violência, querendo aplicar uma lei que já deveria ter sido superada. Eles eram vítimas das suas próprias ideias. Naquele momento, Jesus liberta todas aquelas pessoas. Normalmente se dá muita ênfase a esse aspecto de Jesus ter salvo a mulher, mas ele salvou os homens de serem homicidas também. Aí que a gente vê a grandeza dele. Aí que a gente vê que Jesus era uma pessoa fora do comum no seu tempo. E se alguém não acreditar nos fatos extraordinários associados à vida de Jesus, basta lembrar desses momentos especialíssimos em que ele, através da sua inteligência, pôde confrontar as pessoas e desorganizar situações tenebrosas que se armavam ali. Naquele momento, ele chama a consciência de cada pessoa ali reunida e diz assim: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ao falar isso, ele tocou fundo na consciência daqueles homens. Eles começaram a pensar nos seus erros, nos seus deslizes, Alguns autores dizem que Jesus estava escrevendo na areia e o que ele escrevia eram os erros que aqueles homens comumente cometiam. E começaram a se afastar um a um. Foram se afastando ali de perto de Jesus e da mulher. Começou pelos mais velhos, e isso é indicativo que eles já tinham aprendido algo em suas vidas, a ouvir pelo menos a sua consciência. E quando Jesus fica sozinho com a mulher, ele pergunta: aonde estão os que te condenavam? Cadê eles? E ela fala: não sei, Senhor. E ele diz então para ela: também eu não te condenarei. Observem que Jesus disse que quem estivesse sem pecado poderia atacar a primeira pedra. Ele não tinha pecados. Naquele momento, Jesus estava dizendo para nós que se nenhuma pessoa pura tem direito de atacar o outro que errou, nem o que erra. Ninguém tem. Ninguém tem o direito de usar a violência para punir ninguém. Naquele momento, Jesus estava dizendo para toda a humanidade futura: nem impuros nem puros, nem imperfeitos nem perfeitos podem lançar mão da violência para corrigir o seu irmão. Porque antes nós precisamos fazer uma análise profunda dos nossos erros para saber se nós temos autoridade de censurar o erro de alguém, de condenar alguém pelo seu erro. Não aprovar, porque nós podemos reprovar o erro sempre. Mas nós não podemos condenar alguém que errou, querer que essa pessoa seja punida com severidade, com sofrimento, com dor. Nós podemos querer a correção, mas nunca pela violência, nunca pela dor. Aquela mulher, ela passou por uma transformação profunda, provocada pelo medo naquele momento. Porque a partir daquele momento, certamente se produziu uma mudança profunda nela. Jesus, quando fala para ela: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele estava reconhecendo que ela tinha errado, mas a ela era dada uma nova oportunidade na vida, dela recomeçar a sua vida. E Jesus deu para ela ali a indicação do que ela faria a partir daquele momento. E é o que todos nós temos que fazer ao buscarmos revolucionar a nossa vida, ao buscar uma transformação profunda em nós. Nós já temos o roteiro dessa renovação da vida. Quando Jesus se despede dela, falando: vai, não peques mais, ele completou a lição assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele quer dizer: o conhecimento que eu trago é a luz que vai iluminá-los no seu processo de renovação interior. É o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, das suas lições, no seu sentido espiritual mais profundo, que é capaz de transformar as nossas vidas. Não é o conhecimento que a gente apenas repete palavras. Não é esse conhecimento que a gente sabe de cor os versículos e os capítulos de cada evangelho. É esse conhecimento que a gente interioriza, que a gente coloca na prática. Por exemplo, esse, de nunca mais a gente pensar na violência como uma forma de corrigir o outro. A gente abandonar essas ideias de vez da nossa vida. É a gente, quando se apropria de uma informação dessa, é a gente desejar mudar as nossas formas de interpretar a vida, de confrontar o nosso antigo conhecimento com a mensagem luminosa do Evangelho e espantar a nossa ignorância com esse clarão da verdade que o Evangelho revela. E a doutrina espírita tem essa contribuição valiosa para todos nós. Nós temos explicados todos os ensinamentos de Jesus para a nossa transformação. Então busquemos esse conhecimento urgentemente. Os cursos da casa já começaram, Edinaldo, esse ano? Hoje. Então, vamos abraçar essa oportunidade bendita de se reunir, de participar desses estudos e iluminar cada vez mais as nossas consciências, para a gente poder se aprofundar nesse entendimento das leis divinas, para que esse conhecimento produza mudanças e a gente possa ser uma nova pessoa. Nós não precisamos aguardar a dor e o sofrimento para mudar. Não precisamos passar por experiências difíceis para acordar para o sentido da vida. Nessa busca que nós vamos fazer do conhecimento espiritual, num estudo sistematizado, organizado, com pessoas que já são mais experientes, nós podemos produzir mudanças dentro de nós, mudanças de atitudes. E unindo a nossa oração a Deus, pedindo renovação por nós mesmos, nós vamos percorrer caminhos muito iluminados. E se tivermos que passar por alguma prova, alguma expiação, nós estaremos tão fortalecidos que nem perceberemos essas provas e expiações. Porque teremos aprendido algo tão valioso, que é o conhecimento espiritual, que nós seremos fortes ao atravessar todas essas provações. Então, meus irmãos, essas são as nossas reflexões da tarde. Que Jesus nos ilumine, nos inspire muito e que todos nós possamos, com esse conhecimento bendito da vida espiritual, produzir grandes mudanças em nós. Muito obrigado a todos.